você disser o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você é tempo pra